Poupou-me, olo voou. O boi caiu, os gambé vieram a mil, farejando o sangue do tio. Que piada, blindagem, cerca elétrica, se liga na sequela, puta rica, viúva histérica. Que eu não sou fictício, sou monstro agressivo, que tá no noticiário fazendo refém, sangra pelo ouvido. Caí na armadilha, fiz pacto com capeta, trocaram minha caneta pela escopeta, me colocaram no opala embaixo da chuva de bala, 180 dando fuga da agência bancária. Ensinaram que conforto, só com o doutor morto, com a 765 no pescoço. Por isso eu toco o interfone, o zelador abre o portão, disfarçado de carteiro, caio pra dentro com a na mão. Boy cuzão que só vê morte pela Sky no sofá, não foi pra Europa, agora assiste meu desejo de matar. Fragiliza os dólares, o diamante não arranca teu coração, te afogo no rio de sangue. Quis ser advogado, mas perdi pra rua, vim cobrar com juros meu sonho de formatura. Ódio lapidado por um pai, bêbado porco que batia na minha mãe, porque não podia comprar o almoço, fez de mim o Lucifer. Que o sistema quer que pela pedra deixa teu corpo pra perícia do gambé. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Pra mim não tem Cherokee, nem iate, nem restaurante 5 estrelas, nem Audi. Eu sou como lixo, tomo tiro de investigador, enquanto o boy tem clube de campo, conta no exterior. Então fudeu doutor, vou buscar a igualdade de PT com adaptador de 30 na crueldade. Não quero ser igual o tiozinho do bairro, que trampa 40 anos pra passar fome aposentado. Nem igual minha mãe doente sem médico, pedindo esmola com a receita pra comprar remédio. Cusão que come caviar e lagosta, não sabe o que é viver um minuto nessa porra. Pega o dono da mansão e põe no barraco quando o filho dele chorar. Sem ter nada no prato, não vai pra rua implorar. De mão estendida, vai catar BMW da burguesa vadia. Vai subir corrente, se pá até ausente, vai ter festa no necrotério, o legista contente. Seu chip no peito não vai me segurar, vou deixar seus pedaços pro satélite rastrear. Se não blindar o coração, não tem Cooper na praça. Se não pôr armadura, não tem surf na praia. Quando for pro teatro, vê Shakespeare com a sua mulher. Pá, pá, na cabeça como o sistema quer. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Sou outro brasileiro favelado sem sorte, que vai morrer roubando carro forte, que vai tá agonizando no chão do Itaú, vendo a risada do boy porco de olho azul. Uma chance em 1 milhão de vencer como bandido, 100% de chance de mofar num presídio. História real das famílias da periferia, vem conferir quantos tem passagem na polícia. Vem quantas mães tem santinho guardado do filho que por 1 real foi executado. Espantoso, surpresa pra quem tem tudo na mesa, fartura no armário, é dono de empresa. Me disse não parece filme do seu DVD, o ladrão encapuçado invadindo o DP, o delegado metralhado no meio da rua, o caixa eletrônico na caçamba da perua. A real é ódio, faca no coração, a busca a qualquer preço da ascensão. Preferia tá na escola, na biblioteca, tá no shopping comprando pra minha filha uma boneca. Tem cartão de crédito, cheque 5 estrelas, não tá matando alguém pra pôr um leite na geladeira. Mas infelizmente o que o sistema quer, sou eu com fome atirando na madame de chofé. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Eu tô fazendo o que o sistema quer. Eu tô fazendo.